Ou no 715, pronto para o táxi 98 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, terna com fim. Autorizado direita, vem aí já. O ponto espera no 0, torre 118, tem uma meia dúzia. 18.10, 1.7. Bem de Alfa, vou 715, 118.6. O Mike Regolf, tá na escuta? Positivo, na escuta, tá? Já tá pronto pra ingresso no Pátio 1? Positivo, aguardando. Autorizado, ingresso no Pátio 1, portão 05. Reporte ao término. Ok, será feito, grato. Alô, 1897, tá, 0977, não é? 09 autorizado, gol 1897, tá. Torre Salvador, gol 1642, ponto espera, pronto, tá. 1-0. Azul 419, contato, chame Centro Recife 251, alterna 1-3325-4149. Recife 251, alterna 3325, Azul 4149. Acionamento na posição autorizado. Quando o tráfego da companhia liberar, eu autorizo o pushback. Ok, reportarei para o pushback, o gol 1804. Uno 642, vento 180 graus, 13 nós, com rajadas até 18 nós. Autorizado decolagem, pista 10. Informa a mesma, molhada. Nas condições livre de decolagem, gol 1642. Gol no 715, pronto, pode esperar. Gol no 715, após a rolagem do banco da companhia, nem mantém pista 10. Após a rolagem, nem mantém, no 715. Juliette Romeu, autorizado táxi, reporte para ingresso, pista 17. Juliette Romeu, linha de parada. Não. Juliette Romeu, vento 180 graus, 12 nós, com rajadas até 18 nós, autorizado decolagem, pista 17. Autorizado decolagem, pista 17, Romeu. Autorizado, gol 17, Juliette Alfa, ponte 010, torre 118, uma medusa, altímetro 1017. Juliette Alfa, lá é 286, gol 187. 1804, pronto para o Pushback. Afirmativo, após o Boeing da Gol liberar a cauda, autorizado, táxi. Ok, esperando aguardar liberar a cauda do Boeing. Informação, quilo 270 para o Pushback. 35907, aguarde. Rio 5973, eu tenho autorizado 310, aguarde a coordenação dos 27. Gente, Rio 5973. Solo na escuta do X-Ray Golf. Afirmativo. Bom dia de novo, informando o término do reboque, ponte de número 5. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Bom voo. 1935, seu retorno. Olha, muito bom dia, papapá, Mike Juliette Romeu, decolado da 97 na sua escuta. Papapá, Mike Juliette Romeu, submantenha 500 pés, condições visuais, litoral, Mike Juliette Romeu. Condições visuais, 500 pés, reporte. Mike Juliette Romeu, mantenha litoral. Mantenha a linha do litoral, Romeu. Rio 5973, copia. Possível copia. Rio 5973, autorizado Salvador Recife 270, via Peru 58. Decolo 10 esquerda, saída fuga, transição Aracaju. Controle em 119, decimal 35, transponder 5556. Autorizado 270 para Aracaju, Operio 8, decolo da 10 curva esquerda, para Aracaju, 5556, transponder 1935, controle 5973. 1933, chame posicionamento. Passará para outro posicionamento. American IAQ, maintain position. Holding short of Juliet, American 980. Trip 5514 para o pushback, acionamento pushback. Procente, o trip 5514 tem um tráfego puxando o setor aguarde. Ok, é o gol? Afirmativo, mas após o gol vai ingressar um Boeing da American Line. Ok, obrigado. 1897.0. Gol 1897, ali mantém pistão 10. Ali mantém 10897. 795, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. 360, gol. Aliás, mantém 1897. Ou 1897, vento 190 graus, 14 nós, autorizado decolagem pista 10. Autorizado decolagem 10897. Atenções, Mike Juliette Romeu. Eu mantenho sobrevoo no Costa Azul, senhora. Sim, autorizado. Tower American 980. Confirm America. What are we waiting for? I have a truck that is flashing on 810. After he starts taxi, I will clear you to gate 11. American 980, roger. Decolador 59, controle 1-1-9, decimal 35. 1935, 987. Salvador, o gol 1804, com 160 a bordo, 3 horas e 37 de autonomia, alternando Campinas. Autorização. Táxi autorizado, Juliette Alfa. Ponte espera no 0, torre. Em 118, decimal 62, altímetro no 017. De Alfa, pista 10, torre 18, 1860, gol 1804. Gol 1804, só confirmando, 107 a bordo? Negativo, 160, 160. 160, 20. 1642, chame Centro Recife no 2645, alterna 12545. Por gentileza, confirme a sequência para o voo 1642. Chame Centro Recife no 2685, alterna no 2545, voo 1642. O voo 1642 passa a Centro Recife no 2685, alterna no 2545, obrigado, bom dia. Zero after the Boeing from Gol on Julius, clear taxi via Julius gate 11. Okay, after the outbound aircraft, Julius to gate 11, American 980. 5514, escuta. Alterna no 260. 288-260, ó. Fala, pode passar na mesa com Boeing da American Airlines, né? Gate 11, autorizado para os pegas acionamentos de Chamitax. Deve ser pela 4. Está 3597, escuta. Chega. 3597, quadrinho do equipe de solo após a passagem da retaguarda do Boeing da American Airlines, autorizado para os pegas acionamentos de Chamitax. Da América, autorizado para os pegas acionamentos de Chamitax. Chamar a taxa, 3597. Rodoro, é o Gol 1804, aproximadamente pode esperar. Gol 1804, ciente, está autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 170 graus, 15 nós. Autorizado a alinhar e decolar o Gol 1804, pista 10. Bom dia, obrigado. Controle 3859. Então, 3859, aciona a identificação, autorizado de chegada bom, se dê se mantenha 4 mil pés, o ajuste no 097. Chegada bom para 4 mil, ajustado no 097, pode voar bom, está presente? Autorizado, bom, então 3859. 59. Boa noite, 04, decolado 205, controle 199, decimal 35, bom voo. 11935, gol 1804. Passar o nível 1970, gol 1864. 1804, contato radar na decolagem, prossiga conforme é autorizado, submantém o nível 360. 1897, chame Centro Recife, 1251, no alterno na 3325, no 897. 251, 13325. Obrigado, bom dia, 1897. Patrão Salvador, bom dia, gol 1804. Gol 1804, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantém o nível 360. Seguindo conforme autorizado, autorizado 360, gol 1804. Bom dia. Fala 9 metros com o meu, copia. Salvador, Morro de São Paulo, no meu pé, decola na 7 direita, corredor Axá Caxá Prego, controle 199, decimal 35, aciona 01, 701, 17. Torre 1 no 8, essa é a minha dúvida. 0117. Salvador, bom dia, o Papa Romeu, Alfa Bravo, você tem que ter informação aqui, eu fiz uma apuração de tráfego para 13280. Papa Romeu, Alfa Índia Bravo, se o confere, autorizado Salvador Teresina, 280 nível. Recorda 1-0, curva esquerda, saída Morro Albo, controle 1-1-9, decimal 35, transponder 5-5-6-0. Fala, meu amigo, lembrava, autorizado pelo dia, derrota o plano de voo, recorda 1-0, curva esquerda, saída Morro Albo, fazer transponder 5-1-9, decimal 35, transponder 5-6-0. Alfa Índia Bravo, fazer de uma correta, chão puxa o funcionamento. Semana para o segmento, não tem problema. Alfa 3-5-7 para o táxi. Está com 146-424 com 20. Táxi autorizado, Juliette Alfa, com espera 10, torre 118, edição 62, artista 107, 135, 17. Espera 10, 3862, edição 37, 3597. Salvador 35514 para o táxi com 55 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Só para o B novamente? 455. Não entendi, 4, 5? 55, 5, 5. 5, 5, sim. 5, 5, 5, 1, 4, táxi autorizado, Juliette Alfa, ponto 0, 1, 0, torre, 1, 1, 8, esse nome é 2, altímetro, 1, 0, 1, 7. É Juliette Alfa, 2, 8, 3, 5, 6, 17, 5, 5, 4. Oscar Romeu, autorizado de acionamento, chama para o táxi 45. Número Oscar Romeu, na escuta? Confirmando, o senhor se encontra no pátio 5 ou no pátio da ADEM? Gente. chamo 251-133.25-1804. Bom dia. É 3153, Galeão, formação Sul, copia? Pronto para cópia. 3153, autorizado, Salvador Galeão, 360, decola 90 direita da Elia da Pidete, Pidete entra em novembro 87, por segura pelo 16. Controle em 11935, transponder 5557. Ficou com um forte ruído de fundo, poderia repetir, não conseguiu copiar. Afirmativo, tá 3153, autorizado Salvador Galeão, 360 nível, decolada 10 direita, da Eleda Bidev, Bidev entra novembro 857, ponto seguro e aperto 16. Controle 11935, transponder 5557. Ok, copiado, 3620, Galeão aprovado. Após decolagem da 10, curva direita. Tael Diner Bidev, up em novembro 857. Porto Segura para o Zulu 16, 1935, controle 5557, transponder. Tá 3153, saindo da El Leda Bidev. Boa tarde, tá 3, boa tarde. Salve, 5933, salve, passe. 3:30 da economia, 4 a bordo, alterna Salvador. Justiça na 73, taxa direita, Juliette Alfa, ponte espera no 0, torre 118, sinal 62, altimetro no 07. Juliette Alfa, torre 18, 62. Pronto. A linha mantém pistão no 0355 no 4. Aí ela tem. Autorizado o táxi até o ponto de espera da Papá, novembro, Oscar Romeu. Desça via chegada para 2.000 pés, o ajuste é no 07, autorizado em LSX, rei da pista no 0, reporte no localizador. Para 2.000 com 1.017, X, rei da 1.0, reporte no LOC 3.259. Controle Salvador, no TAM 3.5.7. TAM 3.5.7, contato radar na decolagem, prosseguir conforme autorizado. Sub mantém o nível 380. O solo Salvador é o T3153, pushback e acionamento na posição 8. 315308, autorizado, chame táxi. Autorizado, chamar a portátil. Cinco, 514, vento 170 graus, 13 nós, autorizado decolagem pistão no 0. Decola a partir da interseção, novembro, Oscar Romeu, confirma. Gente, a partir da interseção autorizada, ingresso e decolagem, pistão no 7, vento 180 graus, 14 nós. Novembro, Oscar Romeu. Rio 5973, a linha e mantém pistão no 0. Rio 5-5-4, decolado 2-5, controle 1-9-3-5. Positivo, 2-9-3-5, grato, bom dia. Controle, Salvador, bom dia, Trip 5-5-4. Trip 5-5-4, acione 5-5-4-7. 4-7. Cinco no quatro, prossiga conforme autorizado, submantém o nível no 30. 5-5-4. 5-5-4, contato radar, está passando 2.000 pés, confirme? Confirmo, conforme a esquerda, momento para a Conde. Ciente. 1-9-3-5. Mas você está fazendo 9-3-5 com a nova numeração mesmo. Controle, muito bom dia, papapá, não lembra o seu Romeu. Persiga. 4-6, morro, Alfa Tango. Finalmente vai ingressar corredor a Shepard, direto Morro de São Paulo, 1.000 pés, papapá, não lembra o seu Romeu, local 0117. Confirme, não copiei a informação? Ah, 1.000 pés, pro a direta de Morro de São Paulo. Papapá, November Oscar Romeu, 0117. Papapá, November Oscar Romeu, submantenho no 1.000 pés, condições visuais. É, confirme, solicitou pro a direta para Morro de São Paulo? Afirmativa. Apresente voo direto Morro de São Paulo, reporte 20 milhas de Salvador, November Oscar Romeu. 20 milhas, repórter de Salvador. Mike Juliette Romeu, mantendo o voo pairado sobre o Costa Azul. Ciente, Mike Juliette Romeu. Vento 170 graus, 12, nós autorizado decolagem de pistão 10. Localizador 3859. Então 3859, complete final de minha torre, 86. 86, bom. Taxa autorizado, Juliette Alfa, ponte para 10, torre 18.